estou sozinho, sem ter um carinho, sem ter um alguém. Às vezes sonho acordado, lembro do passado e de você também. No dia que você olhou pra mim e disse pra me esquecer, eu fiquei sem ação e o meu coração começou a sofrer. Feliz é quem nunca amou e quem nunca sentiu vontade de amar. Por isso é que estou sofrendo e esse sofrimento não vai acabar. Feliz é quem nunca amou e quem nunca sentiu vontade de amar. Por isso é que estou sofrendo e esse sofrimento não vai acabar. Vida é dura pra quem procura alguém pra amar, mas o meu coração nesta solidão não pode mais ficar. Sei que mais nada existe, caminho triste porque você não vem. Às vezes sonho acordado, lembro do passado e de você também. Feliz é quem nunca amou e quem nunca sentiu vontade de amar. Por isso é que estou sofrendo e esse sofrimento não vai acabar. Feliz é quem nunca amou e quem nunca sentiu vontade de amar. Por isso é que estou sofrendo e esse sofrimento não vai acabar.